o Salvador, Chanel 6251, informação 805, qualifica a autorização, Guarulhos 6. Né, 6251, bom dia, Golf, confere, Guarulhos, eu tenho já o 360 aprovado, o senhor está pronto, cópia? Pronto para cópia. Poxa, né, 6251, autorizado para Sierra Bravo, Golf, Romeu, via Aprozulu 10 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 19.8, transponder 5402, o Chené 6251. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upers, 10, Tatango Bravo Eco, decola do 10, curva à direita, saída da EL, Motiva. 119.8, confunde. 6251 negativo da EL Motiva, saída da EL, transição Motiva. Saída da EL, transição Motiva, 6251. 6251, por gentileza, confirme somente transponder 5402. 5402, transponder 5198, controle, 6251. Correto, protegimento, chame 6251, portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Portão 5, pushback acionamento, 6251. Vitor Bravo Foxtrot, prossiga. Vitor Bravo Fox, solicitação de reboque do pátio 3 para o pátio 1 da posição número 11. Tem o Vitor Bravo Fox, está no pátio 3, quer reboque até o portão 1 do pátio principal, é isso? 11, pátio 1 principal, os gate 11. Gate 11, gate 1-1. Positivo, 1-1. Copiado, só um minuto. Puxa, né, 6251, é o solo Salvador? Puxa, né, 6251, é o solo Salvador? Prossiga o meu 251, mais foda. 6251, alguma previsão de quando vai pedir para pushback, por gentileza? Por enquanto sem previsão, meu 251. Obrigado, grato. Vitor Bravo Foxtrot, autorizado o reboque do pátio 3 para o portão 1-1 do pátio principal, mantendo a escuta constante. Chame o término Vitor Bravo Foxtrot. Chamarado o término Vitor Bravo Fox. Solo Salvador Azul Alpha X-Ray Delta. Alpha X-Ray Delta. Bom dia, prossiga. Bom dia, senhor. Demissão para o pátio 3, posição 4 Lima, para principal Finger 3. Pedro Alpha X-Ray Delta, aguarde para o início do reboque. Eu tenho já uma aeronave iniciando o reboque neste pátio. Para ingressar no pátio principal, o senhor está visual com o Vitor Bravo Foxtrot? Positivo, senhor. É o gol que está saindo. Gente, então o senhor começa o reboque à retaguarda desse gol. Assim que ele passar, o senhor inicia o reboque e chama ingressando o pátio principal Alpha X-Ray Delta. Ok, ciente. Salvador, 1229. Bom dia, prossiga. São Paulo, São Paulo 340. São Paulo 360 já tem aprovado, senhor. Senhor, porque o 36 gostaria de recoordenar o 34. 36 tá ótimo. 1229 autorizado então para Sierra Bravo, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição Mótiva, controle 119, decimal 8, transponder 5403, gol 1229. Gol 1229, autorizado São Paulo, 360, conforme a rota para de voo. Embaixo, pista 10, curva direita da El Mótiva, controle 198, transponder 5403. 1229, negativo da El Mótiva, saída da El, transição Mótiva. Da El, transição Mótiva. Correto cotejamento, gol 1229, portão 7, chame pronto para o pushback acionamento. Sim. Chato pra caralho. Isso. para possibilidade de acionamento no 05, Oxeré 6251. 6251, aguarde para o pushback. Aguarde, 6251. O Vitor Bravo Foxtrot na escuta? Vitor Bravo Foxtrot na escuta. Condições de agilizar o reboque na medida do possível, senhor? Eu tenho uma mais parqueada no portão 5, eu já pedi no pushback. Vitor Bravo Foxtrot, copiou? Positivo, copiado, já está agilizando o reboque. Enche. X-Ray Delta agiliza o ingresso do pátio principal, chama o término do reboque, portão 03. Eu tenho duas aeronaves que estão no reboque, uma já passando agora a sua cauda, outra logo a retaguarda. Assim que as duas passaram, eu poderia ser o seu posto de também. Telema 251, no portão 5, aprovado o pushback de acionamento, chame pronto para o táxi. Chama para o táxi, Telema 251. Alpha X-Ray Delta Sage. Camila. Para o táxi, o Xanem 251 com 137 a bordo. O Xanem 251 autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Apache 1 Taxi Índia, no ponto de espera Torre 18 decimal 95 KNH 1013. 1013, ponto de espera 1095, o Xanem 251 confirme alternativa e autonomia? 3 horas e meia autonomo Galeão. Entendi. Pegou Salvador, muito bom dia, UTAN 9173, informação Golf, posição 6, autorização Guarulhos. Boa, bom dia, 6251, ponto de espera pronto. Puxa, na 6251, bom dia, autorizado, linha ainda colapso, no 021, no 0 graus, no 22. Grave regular, cabeceiro no 0, puxa, na 6251. E 119 decimal 8. Atenção autorizado Guarulhos, nível 340, Weber Zulu 10. Decola Dael, Leta, Leda Mótima. Decola 110, curva direita, 5410, transponde, controle 119 decimal 8. Da 9173, correto, chama pronto. Chama na pronta. Solo Gol 1229 para o Pitbeck, portão 07. Solo 1229 está livre, portão 7, chama ataque. Pitbeck, 1229. Vitor, Bravo Fox, Tato, Revolto, bom dia, bota lá. Vitor, Victor Bravo, Foxtrot Ciente, bom dia. Oxanel 62251, no decolou 35, chama controle 120, descompensão 119, decimal 8, vamos voltar. 198, obrigado, bom dia. Bom dia, 62251. Oxanel 6251, contato radar, tudo mantendo o voo 2. Código 360 via saída da L, beleza. 360, voando Leda, Oxanel 62, segundo braço. Corro 229, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0, via Tati 1 e Taxi Índia, no ponto de espera Torre 198, decimal 95, QNH 1093. Vindo 73, aguarde. Salvador, se é a 68, nós estamos. Firma que chamou o som? Oceané, Oscar November Tango. Oscar November Tango, prossiga. Bom dia, Oscar November Tango para reboque da ponte do pátio 3 para a ponte 05 no pátio principal. Oscar November Tango, autorizado início de reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Oscar November Tango, ciente, iniciando o reboque, reportando para ingresso no pátio principal. Vindo 73, pega o V-Push, portão 06, chama ataque. Autorizado, chama Salvador, voo 1229. 1229, bom dia, autorizado o alinhado e colapso no 0, vento 1, 10 graus, 1-3-8. Autorizado alinhado e colapso no 1229. Salvador, Oceano e Oceano Retango, aguardando autorização para ingresso no pátio principal. Gente, acho que eu não vou embora, Tango, mantenha a produção e aguarde. Oceano Retango, ciente, aguardando. Decolou 43, chama controle 1-2-0, decolou 8, bom voo. 1208, confirme. Corrigindo, 1198, bom voo. 198, bom dia. Taxi Índia, no ponto espera, torre 1198.95, QNH 1013. Bom dia, Taxi Índia, no ponto espera, 1329, bom dia. Controle, voo 1229. Voo 1229, contato radar decolagem, submantenido de voo 360, via CVDL. Tente 3620, quando possível, direto máxima. Relê da cor 1229. É, confirme? Fui a posição Leda. Ah, pode ser. Direto Leda, 1229. Os canais vão ver tão autorizado o reporte até o portão 5, reporte ao término. Os canais vão ver tão ciente, então reporte ao portão 7. Da 9173, bom dia, autorizado. ANI decolado 0, vento 110 graus, motorista. ANI decolado 0, 9173. Valdosta, no retângulo, na ponte 05, entrada do reboque reato, bom dia. Thank you, bom dia. Agora Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 1251, 13325, bom dia. Então, 9173, chama agora o centro Recife na frequência 1251, alterna no 3325. 251, 335, obrigado, bom dia. Bruno César, só unificação, viu chegada aberta, desse mantém 4 mil pés. Ajuste em cima, entrou na 0, 1 no 3. Oi, Golf, com 357. Gol, Mike. Uniforme Mike, prossiga. Uniforme Mike, ele está na posição 12, remota. Solicita autorização de reboque até ponte 8 do pátio principal. Autorizado, reboque, reporte ao término no portão 08. Esse é o prepara a saída da Eco, guarda um minuto, corpo. Leão no cumprido. Autorizado Galeão nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da El, Leda e Irume. Após Irume, conforme a rota prevista no plano de voo, transponda em 5427, controle em 120, decola 8. Ana 225, acione a notificação, deixa para o 050. Voando a posição BOF para que você possa chegar da BOF. Atendimento correto, quando pronto para o pushback e acionamento, chama o sol em 1, 2, 1, 2, 1.